Jesus, cura os males do Brasil, sara nossa terra, Senhor, nossa pátria Guarani. Sara nossa terra, Jesus, cura os males do Brasil. O Brasil está enfermo, males ele tem demais. Toda sorte de doenças e problemas sociais. Brasileiros passam fome e outros desperdiçam pão. Para todos os nossos problemas, só Deus tem a solução. Sara nossa terra, Senhor, nossa pátria para mim. Sara nossa terra, Jesus, cura os males do Brasil. Sara nossa terra, Senhor, nossa pátria Guarani. Sara nossa terra, Jesus, cura os males do Brasil. Crianças abandonadas nas ruas a pedir um pão. As drogas estão dominando, tirando o sono da nação. O povo sempre confiante, um dia apareça alguém que olhe um pouco mais por nós, e esse homem nunca vem. Sara nossa terra, Senhor, nossa pátria Guarani. Sara nossa terra, Jesus, cura os males do Brasil. Sara nossa terra, Senhor, nossa pátria Guarani. Sara nossa terra, Jesus, cura os males do Brasil. Muita gente desviando e crentes esfriando a fé. Os males são inumeráveis, só resta esperar Jesus. As soluções da humanidade está no brilho dessa luz. Sara nossa terra, Senhor,